Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, João. Boa noite a todos. Vamos lá, Rogério. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo bem, querido? Tudo, e você? Tudo bem, olha que legal, professor, que não está lembrando aí, quer dizer, o que a gente tocou no início aí foi uma seleção de vinhetinhas da TV Excelsior, então, quer dizer, faz tempo, tá cheio de gente que deve que escutou aí, que deve estar dizendo, né, não, sabe o que, isso aí não é da minha época, mas tudo bem, eu queria fazer bem com uma intro, né, pro nosso convidado, ele já está aí, querido? Já sim, já está conosco. Tá, uma honra então, gente, vamos tentar que eu fiz um mini resumo, tá, da vida dele, que da carreira dele, mas... É muita coisa, mas aguenta aí, tem um pouquinho de paciência, só. Então tá, é o seguinte, o nosso convidado é o Elmo Frankfort, ele é mestre em teledramaturgia e é pesquisador voltado, a área dele de pesquisa é voltada à preservação da memória da rádio e TV no Brasil. Ele trabalhou por quase 20 anos na Associação Pró-TV, Museu da TV, ao lado de pioneiros da área, como Vida Alves, Lima Duarte. Ele fez parte da equipe de curadoria das exposições 60 anos da televisão brasileira, TV Cultura Entra Que Lá Vem História, Silvio Santos Vem Aí, 60 anos de TV no Brasil e outros. Ele colaborou com livros como o Livro do Boni e Biografia da Televisão Brasileira. Ele é autor de obras como Almanac da TV Cultura, Almanac do SBT, Rede Manchete Aconteceu, Virou História, Avenida Paulista 900, História da TV Gazeta e Gabus Mendes, Grandes Mestres do Rádio e TV. Entre outros. Ele foi coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade IMB Morumbi. Atualmente é coordenador do Memória Aberte, que é a memória da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV. Ele coordena também o projeto Memória da Mídia, que preserva a história de toda a comunicação nacional. Então, a gente... Gente, isso aqui, quero deixar claro... Foi super resumido ainda, tá? Mas para a gente não ficar, não fazer um programa só, basicamente lendo o resumê dele, vou parar de embromar aqui e dar as boas-vindas ao Elmo Frankfort. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marco. Tudo bem. Bem, querido, eu vou te pedir, fala um pouquinho mais alto, tá? A sua voz está super longe, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente olha para trás e vê tudo que fez, não tem nem ideia. É tanta coisa e, assim, é sempre aquela questão de você estar fazendo um trabalho atrás do outro e quando você percebe, não se dá conta mesmo. Eu lembro do tempo que eu trabalhei com a Vida Alves. Poxa, mas está entrevistando um ancião? Não, gente. Não, longe disso, mas é que, não sei, eu acho que o teu dia não deve ter 24 horas. Deve ter mais que isso. Não, e eu comecei muito cedo, Marco, também. Eu sou de uma família de pioneiros da televisão também. E desde cedo, eu falo literalmente que eu comecei dentro da barriga a trabalhar em televisão. E assim, é algo que eu sempre tive uma preocupação, assim, além de trabalhar na área, de simplesmente registrar toda essa história, porque vocês sabem muito bem, vocês comunicadores, que tudo é para ontem. E quando a gente Claro. percebe, as coisas deixam de ser registradas, a nossa própria história. Então, é como você estava falando da minha carreira, muitas vezes eu olho e falo, nossa, é verdade, eu fiz isso, não lembro. Mas eu não tenho nem 40, eu comecei realmente bem, bem cedo. Uau, querido, a tua voz agora ficou bem, ficou um volume ótimo. Por favor, fala bem grudado o telefone, tá? A tua voz tá bem longe, tá? Vamos ver se ficou melhor agora. Alô? Tá me ouvindo melhor? Oi, tá me ouvindo? Tá, isso. João, se puder dar uma aumentadinha aí, se der para ajudar um pouquinho aí, que eu tô. Está bem longe, pode até ser alguma coisa no meu telefone aqui, mas, querido, igual assim, pois é, tem muita, a gente tem bastante coisa para cobrir, mas assim, já que, né, não foi minha culpa, quer dizer, é tua culpa, na verdade, de começar já a falar do teu começo, quando criança, e acredite ou não, eu ia te perguntar mesmo, mas vou passar a culpa para ti, dizer que, para tu, assim, me fala um pouquinho da tua infância, tá? Como é que era o teu ambiente familiar? Para a gente tentar sacar de onde vem essa semente, né, de pesquisa voraz sobre a televisão brasileira. Olha, eu desde pequeno gostei de assistir televisão, mas também tem uma outra questão aí que, assim, eu sempre gostei desses bastidores. E como a minha família, praticamente todos, trabalham na área, eu me recordo muito de ver, assim, no, nos bastidores de ir às emissoras, visitá-las, conhecer, ajudar com uma coisa ou outra. Então, quando eu percebi, eu já estava no ambiente. E os Sim, amigos da família também já eram da área também. mas diz um pouquinho, se não for abuso, o teu pai e a tua mãe trabalhavam em que parte, em que eles trabalharam na TV? Na verdade, meu tio e minha mãe. Minha mãe, inclusive, foi a primeira produtora de TV do Paraná. Que legal! Agora, meu tio, ele trabalhou, foi o primeiro a entrar na área, o Luiz Frank Ford. Ele é um dos pioneiros da televisão também. Trabalhou na TV Paulista, TV Tupi, TV Bandeirantes, Manchete, Gazeta, foi um dos responsáveis pela implantação do canal, entre outras emissoras. E aí eu sei que eu ia até com meus irmãos. A gente brinca que se é reunião de família, vira um programa de televisão. Mas eu ia nos bastidores e eu ficava encantado com aquilo, porque realmente, quando se fala que é uma certa cachaça, é mesmo, porque assim, é um outro ritmo, é uma outra forma de viver também. Você entender alguém que trabalha com comunicação é entender também um pouco quem trabalha com artes. Então, assim, é uma coisa que eu lembro muito bem, além deles trabalharem na área, meus irmãos, eles também fizeram parte de uma companhia de teatro. Então, às vezes, eu ia junto com eles, a Tripital Decisos. A Tripital, então, eu ficava frequentando os bastidores também dos teatros e ajudando em turnê, essas Tudo coisas. a ver, né? Tudo a ver com mais adiante escreverem sobre teledramaturgia, né? Que obviamente teledramaturgia obviamente vem do teatro, né? Total, e eu na escola cheguei a não só escrever peças, eu tenho peças inclusive que estão inéditas. Ah, é? Como também eu trabalho, como é que eu falo para vocês? Eu já escrevi muita ficção, mas por incrível que pareça, até agora eu ainda não publiquei nenhuma, porque eu acabei indo para esse lado da pesquisa Da e pesquisa. a ficção, a Me entendi, ficção ficou foi de lado. Mas, deixada. querido, só uma coisinha. Nascestes, então, no Paraná? Ou não? Eu em São Paulo, o que Ah, em acontece é São que Paulo nos mesmo. Eu achei que tinha anos nascido no Paraná 60. e do pequeno para São Paulo. Ah, tá. E uma coisinha assim, querido. Quando é que vistes que era, tipo assim, inevitável, tá? Não entrar no, na, na, digamos assim, como não trabalhar nessa área, mesmo, chegasse, ou não consegues nem lembrar, assim, foi tão desde o início que tu não nunca chegou a pensar em fazer, em trabalhar em outra área? Olha, eu sempre gostei de história. E é curioso que, assim, eu acabei conquistando o que eu queria. Que era o seguinte, eu queria trabalhar com história, mas, assim, fazendo alguma coisa relacionada à produção. Entendi. Sempre gostei de museu. E aí a produção, então vamos dizer, você vai fazer uma novela, vai fazer uma peça, pesquisa para aquilo, para que fique o mais próximo do real. Claro. Eu cheguei a fazer também vestibular, eu passei em sétimo lugar numa faculdade, acho que era a Universidade de Ibirapuera, se não me engano, na época. Na USP foi, eu não lembro, acho que na USP eu passei também. Tá, mas a faculdade passagem foi para história? Em história. E aí comecei em comunicação. Na verdade, minha família ela está nessa área de comunicação desde o século XIX. Uau! E essa questão que a gente estava falando do Paraná, eles foram trabalhar nos anos 60 lá. Mas a família do meu avô, que é curioso, eu brinco que eu sou brasileiro, porque tem goiano, paranaense, paulista, tem gente do Brasil inteiro junto. Mas eles são pioneiros do Paraná. Eu sou sobrinho tataraneto do Barão de Serra Azul. E foi construtor de várias, vamos dizer, a Curitiba Moderna, Associação Comercial de Curitiba, as principais avenidas, ele foi, eu brinco, não sei onde é que foi parar o dinheiro da família, mas ele foi o segundo homem mais rico do país depois do Visconde Mauá, justamente. Uau. Mexendo com erva mate. E aí, claro, tem toda uma história aí, né, por trás, que o Barão do Serra Azul, ele foi perseguido politicamente lá no final do século XIX, Uhum. Teve uma retaliação. A história é longa, inclusive existe um filme que conta, que foi atrás inclusive da nossa família, que é o Preço da Paz, do Paulo Moreira e do Maurício Appel. Feito há vários anos. E esse filme conta a história do Barão. E assim, vários, lá no Paraná a gente tem família, sou primo do Leôncio Correia, que foi escritor, que foi contemporâneo e amigo do Machado de Assis, Castro Alves, uhum, e outros que frequentavam a Confeitaria Colombo. Uhum. Então, essa questão das artes, aí as artes, né? Agora, em relação... Só uma perguntinha, o Preço da Paz, eu acho que até, não era roteiro do Walter Negrão, até acho que era do Paulo Morélio. Não era? É isso mesmo, foi do Walter Negrão. Acho que era lá por, sei lá, 2001, acho, 2000, que foi filmado, eu acho. Foi muito legal, era com o Erson Capri fazendo o Barão. Com o Lima Duarte, Julia, né? Fazendo a Baronesa. Com o Lima Duarte também, né? Isso, fazendo o Gumercindo Saraiva. Aham, eu me lembro, aham. E aí eu sei que eu fui indo e assim, a minha bisavó Isabel, ela se casa, ela era paranaense, ela se casa com um francês, o Maurice Francfort, ou Maurício Francfort. Ele foi quem trouxe para o Brasil a agência France Press. Então, uma das coisas que eu quero daqui a um tempo, a gente já começou a reunir isso, são as memórias da família para contar a evolução da comunicação do século XIX para cá. Perfeito, só que em primeira pessoa. Porque eu tenho muita coisa guardada da própria família também. Então, uau, a minha. E dos 70 anos da TV, a família está presente desde 67. Agora. Tá, mas só uma coisinha. Marco, você me perguntou. Sentias. Foste mais ou menos pressionado a entrar também nessa área, assim, para manter, diríamos assim, a história viva da comunicação, ou foi uma coisa que, sem pressão nenhuma, tu entraste para isso? Porque, poxa, eu fico imaginando o peso, né, nas costas desse legado familiar. De forma, De forma alguma, Marco. Inclusive, sempre se falava dentro da família: ó, não segue essa área, porque isso aí não dá dinheiro. Então, mas assim, sempre foi por paixão. Que legal. Então, eu ia nos lugares. Meu irmão tinha uma produtora também da época da faculdade, que acabou virando uma empresa. E aí eu também acabei trabalhando com ele várias vezes, mas no momento que eu descobri que o que eu queria, por mais que assim eu estivesse indo fazer comunicação e tal, vem antes da faculdade. Que é uma pessoa que assim foi uma perda enorme. Você está vendo dos programas de rádio e televisão que ele fez em rede. Mas eu falo que meu grande padrinho profissional, além da própria Vida Alves, foi e da família em si, meu tio, meus tios, minha mãe e tal, mas foi José Paulo de Andrade. Porque o que acontece? O Zé Paulo, da Bandeirantes, que inclusive ele infelizmente faleceu esse ano de Covid, né, e que foi noticiado em todos os jornais, Sim. eu era muito novo. E aí eu sei que existia um programa, que existe, aliás, até hoje, chamado Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes. Zé Paulo esteve à frente desse programa por mais de 50 anos. Inclusive entrou para o Guinness Book. E aí eu sei que o Zé, eu mandava cartas, depois e-mails para a Rádio Bandeirantes. E eu achava muito interessante aquele negócio, porque, nossa, eu mandava uma carta, o cara tava lendo. Eu falo, como assim? Eu sou um garoto acho que eu tinha 12, 13 anos no máximo. E eu ouvia com meus pais, desde cedo, o Pulo do Gato, o Jornal Gente, entre outros programas. E aí eu sei que eu tinha a hora do café, que existe até hoje. E nesse horário ele simplesmente ele falava sobre as cartas que eram mandadas e tal. E aí, por gostar sempre de história, e até história do bairro, eu morava na época no Itaim Bibi, que inclusive Itaim Bibi, o Leopoldo Couto Magalhães Júnior, era neto do Bibi. Desculpa, o Leopoldo Couto Magalhães Júnior era o Bibi. Ah, O é? neto Que dele, deu ele daí que saiu o nome foi do bairro Itaim Bibi, então. Oi? Tá fazendo um link com Itaim Bibi, com o bairro Itaim Bibi, com a área Itaim Bibi de São Paulo, correto? Isso, Itaim Bibi é um bairro paulistano, Sim, bairro na Zona paulistano, conheço, Sul. E aí, esse Leopoldo Couto Magalhães Júnior, o nome se chama Itaim Bibi porque Bibi era o apelido dele. E o neto dele foi o Tito Fleury, que era radialista também. Eu conheci ele, foi inclusive antes, não, ou depois, não me recordo se antes ou depois, mas foi marido da Cacilda Becker, É que mesmo? morava no mesmo bairro, sim. Grande Cacilda Então, Becker, o que que aconteceu? Eu estava lá e comecei a contar curiosidades do bairro para o Zé Paulo, que eu era muito paulistano, né, o programa O Pulo do Gato. sim. Depois ele começou a ser mais paulista e tal, ele foi aumentando a Sim, projeção dele. para poder ampliar digamos assim, ampliar o público, né? E aí eu achei interessante, eu falei assim, nossa, legal esse negócio, né? Eu mando uma pauta para ele, que eu nem sabia que era pauta, eu mando um texto Um para ele, texto, ele é uma vai lá informação para e ele. fala alguma coisa. E aí eu sei que eu comecei a mandar. Então, por exemplo, era 7 de setembro, eu mandava um texto sobre a independência do Brasil. Chegava no dias assim, conservação do solo, como meu aniversário, que é 15 de abril, ou dia do desenhista, eu mandava um textinho. E aí eu sei que eu lembro que eu tava ouvindo e tal, e aí eu descobri a primeira vez que ele citou. Quando as pessoas no colégio que eu estudava começaram a falar, nossa, você apareceu no rádio, né? Apareceu, né? Isso que é engraçado, né? Não tinha nenhuma convergência, apareceu. Aí eu falei, ah, é? É, o Zé Paulo falou sobre o seu nome e tal. E a fama dele em São Paulo era muito grande. Eu sei que eu achei interessante, eu continuei mandando. Aí teve uma vez que caiu um teto de um supermercado aqui em São Paulo. E era no Itaim Bibi. E eu conhecia a história, que lá tinha sido uma igreja antes. Minha mãe tinha contado isso para mim. Eu fui escrever de ponta a O ponta. local onde o local de onde se situava o supermercado tinha sido uma igreja antes, é isso? Isso mesmo. E aí, o que que aconteceu? Ah, por conta disso, na época o supermercado não quis falar sobre esse assunto, meio que abafou a história. Só que o Zé Paulo percebeu que ali podia ter uma coisa extra. Porque o que aconteceu? Quando eu ia no supermercado, que era perto da minha casa, da casa dos meus pais, né? Eu simplesmente olhava infiltração, via várias outras coisas e achava estranho aquilo, sabe? Aí um supermercado comprou o outro e meio que maquiou. E Entendi. eu fui soltando para o Zé Paulo. Eu sei que no final, eles começaram a investigar. Da Rádio Bandeirantes passou para a TV Bandeirantes, depois passou para a Globo e foi embora. Quando eu vi, eu dei um furo de reportagem com 13 anos, 14 no máximo. Acho que Uau. eu tinha 13. E aí eu sei que no final das contas. Eu estava falando sobre isso, aí deram um jeito de abafar novamente. Só que certo dia eu estava passando de novo pelo mesmo lugar, eles estavam construindo como chama? Tirando as coisas do supermercado e transformando em estacionamento. E tinham abafado essa história que tinha sido uma igreja lá. Eu sei que quando tiraram, uma das paredes que dividia uma das partes do supermercado foi retirada. E para minha surpresa, o desenho inteiro do altar atrás. Eu sei que isso foi um negócio. Eu falei, ah, é agora. Eu cheguei e contei para o Zé Paulo. Falei, não, olha, tá vendo aí? Isso aí é verdade, tal. Aí eu sei que no final o supermercado teve que se retratar e pagou indenizações e outras coisas. Eu sei que depois ele foi muitas vezes falando de mim no programa e tal. Eu virei um colaborador voluntário, praticamente, Assíduo, naquele lugar. Deixa Do só jornal Gente. pular um pouquinho, pode ser? Deixa eu pular um pouco. Uma coisa que eu acho muito interessante, querido, é teu trabalho na preservação da memória, de, por exemplo, de emissoras de TV, do legado de emissoras de TV, né, e também da parte de teledramaturgia, né? Eu não acompanho novelas faz muito tempo, mas eu, nos anos 70 e até o começo dos anos 80, eu gostava muito. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, assim, se pudesse de forma bem resumida, eu vou te perguntar alguns dos teus livros aqui, me fala um pouquinho do processo de pesquisa, pode ser? Tá? Eu queria te perguntar assim, só um aqui, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, para o pessoal que está questionando daqui a pouco, né, o pessoal mais novo, daqui a pouco não conectou quando eu falei que ele trabalhou anos com a Vida Alves. A Vida Alves, gente, para a pessoa que não está conectando, ela trabalhou na TV Tupi, Excelsior, Gazeta, Record, e ela protagonizou a primeira telenovela criada no Brasil, que era A Sua Vida Me Pertence, no começo da década de 50, que era escrita pelo galã Walter Foster, né? E até hoje ela é lembrada por um polêmico beijo na boca que ela deu no Walter Foster lá por 52. Então ela é uma das pioneiras da TV. Tá. Voltando aqui, querido, sobre o teu trabalho de pesquisa, tá? Que eu acho assim que, nossa, é de salivar mesmo. Queria saber como é que foi esse processo todo, já que a gente é meio que conhecido por ser um país sem memória, né? Então, supostamente nessas áreas que requer tu ir atrás e coletar informações, eu acho que, de repente, o Brasil é um dos países mais difíceis para se fazer esse tipo de coisa. Então, me fala um pouquinho do Almanac da TV Cultura e Almanac do SBT, pode ser? Como é que foi teu processo de pesquisa para esses dois livros? Vamos falar. Eu vou contar mais ou menos no geral de Tá. onde é que surgiu tudo isso, esse meu interesse, e aí depois eu aprofundo um pouquinho mais. Mas, assim, uma coisa, você estava falando da Vida Alves, todo mundo dizia que a gente era muito parecido. Ah, é? E uma coisa que ela tinha, que eu também tinha, era essa inquietação. Elas falavam, eu sou muito irrequieta. Porque assim, o que que acontece? Quando você, e era uma preocupação que ela tinha também, de assim, preservar a história da televisão, mas não só aqueles fatos que todo mundo conta. Claro. E eu tinha a mesma coisa, e muita gente até chamava, aliás, ela que começou com isso, que a gente era irmão gêmeo, porque nós nascemos no mesmo dia, só que com uma diferença de, acho que era 54 anos, se eu não me engano. A gente comemorava junto aniversário. É mesmo? Era eu 15 de abril de 82 e ela 15 de abril de 28. Que legal. E aí eu sei que era assim uma amizade que eu falo, eu sinto muita, muita falta dela até hoje. Ela Às vezes, faleceu quando eu faz preciso um, acho que uns 2 anos um e meio, né? conselho, um direcionamento, né? Eu dou uma pensada, o que que será que ela faria? E aí eu vou em frente. E aí uma coisa que eu sempre pensava é assim, nossa, eu ouvia as histórias, por exemplo, da TV Gazeta e da Manchete, e eu não via isso registrado. Eu estava na época ajudando a ela, inclusive, no livro da TV Tupi. Que é curioso, mas assim, até o livro que eu estou escrevendo agora com Maurício Biel sobre a TV Tupi, eu digo que tem uma culpinha dela nisso. Por quê? Porque teve uma história muito engraçada disso. Que ela chegou um dia que ela ficava me testando, era muito engraçado. Aí, mas assim, eu falo, ela foi super exigente e com isso também aprendi demais com ela. Ela chegava para mim e falava assim: "Ah, você quer escrever roteiro? Lê em voz alta, senão você não vai fazer direito." Ah, e ficava Ela nessa. escreveu novelas também, né? Novelas e seriados infantis também, né? O que ela não fez é que eu não sei, porque toda vez eu descubro mais coisas que ela fez, em todos os sentidos. Programa interativo, foi jornalista do Edição Extra da Tupi, ou fez, falou sobre gêneros, desde homossexualidade, etc., nas madrugadas da Excelsior. Então ela foi transgressora, realmente. E aí Completamente. eu lembro que aí eu estava escrevendo com ela da TV Tupi. Aí ela falou assim: "Essas aqui são as minhas memórias. Se você quiser, um dia você escreve da Tupi, do seu jeito, porque você é mais técnico, você é pesquisador." E aí eu Entendi. lembro que um dia ela veio me puxar a orelha, dizendo que ela tinha colaborado muito com a memória dela. Aí eu falei para ela o seguinte: "Vida, existe uma grande diferença entre nós. Eu sou o pesquisador, o consultor histórico, como você quiser chamar, mas você é a história." E ela ficou toda feliz. Ah, que E legal, que legal, realmente, que legal. Ela é você falou história e sobre tu és um o livro. consultor da Ah, história, dizendo assim. Que legal. e você falou sobre Excelsior. É muito maluco porque, assim, o que eu tento passar para as pessoas, que eu acho que quando você resgata a história, você está, ao mesmo tempo, ajudando até mesmo a autoestima dos profissionais de televisão, que nem de radiodifusão, né? Os de rádio e televisão, que nem sempre recebem o devido respeito. E Certamente, então, certamente. estava contando. Mostrando os áudios sobre a Excelsior, me lembrou muito o Álvaro de Moya, que era lá da Claro. ProTV, e ele amava a Excelsior. Então, era incrível. E era muito legal você ouvir essas pessoas. Eu sempre digo, eu não chamo o pioneiro da televisão e do rádio de senhor, porque a alma deles é sempre jovem. Que E legal, é realmente. que legal. É, desses livros, assim, ó, só citando Almanac da TV Cultura, né, Almanac do SBT, Rede Manchete Aconteceu, Virou História, Avenida Paulista 900, Histórias da TV Gazeta, esses livros que eu citei agora, tá? Qual deles foi o mais difícil na área de pesquisa para coletar informação? Nossa, complicado, hein? É, porque assim, cada um pensa é então, como não precisa ser o um mais, então, mas pensa então, daqui a pouco, num que lembra que foi bastante complicado, imagino que nenhum tenha sido, né, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, nenhum foi bolinho para fazer, ou seja, nenhum foi fácil. Então, mas cita, de repente, de forma bem resumida, ou de repente algumas dificuldades tivesse na coleta de informações nessa parte arqueológica de um deles. Uma coisa que eu faço muito é, eu gosto de fazer a imersão. Então, por exemplo, quando eu vou, eu faço uma imersão. Quando eu faço uma exposição, um projeto, uma produção, um documentário, um livro, eu tento entender o processo. Então, assim, da mesma forma como se fala da episteme, que você volta no tempo para entender os costumes, etc., eu tento fazer o seguinte, se eu vou escrever sobre a Gazeta, sobre a cultura, eu vou me meter lá dentro da emissora para entender o espírito. Então, tá, para mim... Só que, só um pouquinho, mais uma interrupçãozinha minha aqui. Tudo bem, vai se meter lá dentro, né, no local em si, mas sabe melhor do que eu que vários desses locais mudarem, se transformarem em outras coisas. Né? Tem emissora que trabalhasse ali, que ela não existe mais como emissora. Como é que essa parte daí... Como é que tu fazes essa parte, então? Que eu ia falar. Eu me sinto muito seguro hoje em dia, além de mexer com os arquivos da época, mas, por exemplo, quando eu vou falar de uma TV Tupi, eu vou falar com os pioneiros que estão aí. Eu falo, eu sou de 82, eu não peguei a TV Tupi. TV Tupi, ela fechou em 80, mas se você quiser que eu te diga exatamente o espírito da Tupi, eu consigo te dizer perfeitamente por conta dos funcionários da Tupi que eu conheci e os telespectadores. Então, tem essa coisa mesmo da imersão. É mais ou menos quando você vai fazer um teatro. O teatro, você não tem que incorporar um personagem... Uma Sim, e às vezes até escrever um backstory, né, do personagem, ou seja, a pessoa tem que, de repente, até um personagem, para entender melhor o personagem, o cara tem que, às vezes, até que, de certa forma, criar um passado para o personagem, para poder entendê-lo melhor. Quando eu fiz a biografia dos Gabus Mendes, né, porque Cassiano Gabus Mendes, depois, Otávio Gabus Mendes, a família como um todo... Sim, ó, eu falo Gabus maior... Mendes, gente, só te interrompendo aqui, gente, Anjo Mal, Locomotivas, Marrom Glacê, Te Contei, Elas por Elas, era meio que o rei das novelas com um ótimo senso de humor da Sete, digamos assim. Que rei sou eu, né? Eu, inclusive, no final do mês eu vou participar de um especial do Viva, que inclusive fala sobre o Cassiano Gabus Mendes também. E eu assisti mesmo? As novelas legal. Do Cassiano. E era um humor inteligente, um humor fino. Não é humor pelo humor. Você tinha uma piada que parecia que ela não foi contada ali por acaso. Tudo se casa, os momentos. Ele sabia fazer diálogos riquíssimos. E aí eu lembro que depois de vários... Foi praticamente um ano, assim, diariamente trabalhando em cima do livro, além de outras pesquisas que eu já tinha sobre ele, e que eu achava uma injustiça o nome dele só ser atrelado como novelista, porque ele foi o primeiro diretor artístico da TV brasileira e ajudou a formatar o que a gente entende por televisão. Mas eu lembro que um dia eu cheguei e a viúva dele estava muito, mas muito feliz com a biografia. A dona a Helenita Sanches, que foi, inclusive, da inauguração da Tupi, uma das pessoas que participaram, que é a mãe do Tato e do Cássio Gabus Mendes, irmã do Luiz Gustavo, que era cunhado do Cassiano. Ela chegou para mim e falou que estava muito feliz e que eu era um dos Gabus Mendes. Para mim, aquilo, acho que é o maior troféu que alguém pode ter. Assim como na época do livro da Manchete, as pessoas me chamavam de último funcionário, né, da Gazeta, como gazetólogo. Que legal, e é curioso, querido. Que assim, até hoje, eu acabo colaborando com essas emissoras em momentos diferentes, justamente porque essa memória ela é constante. Então, eu tento ser, de certa forma, uma âncora, mas isso eu não quero que seja para mim. Eu sou apenas um canal de toda uma história. Entendi. Não, eu não sou, não vou ficar me vangloriando do que eu fiz e tal, mas assim, eu quero dar luz à história que, assim, por muito tempo, principalmente essa fase ao vivo, que não se tinha registro. Isso se Certamente. perdeu, porque era tudo ao vivo, não tinha videotape. Claro. Então, é uma E preocupação sem que eu contar, tenho. que muita coisa que estava gravada, que estava registrada, também, né, teve os casos de, obviamente, a gente lembra do caso de incêndio, até isso para sacanear com a memória, né? Não, e tem uma outra coisa, erros históricos. Por exemplo, quantas pessoas falam que na inauguração da TV Tupi o Frei Mojica participou? Ele nunca participou. Ele participou das transmissões experimentais da Tupi. Ah, Na e o inauguração ele nunca primeiro teve. beijo foi afinal aquele do Walter Foster com a vida ou não foi? Lá no, na primeira novela, sim. Isso. O que acontece é que teve sim um antes, em 1950, numa fase experimental da Tupi, tanto da Tupi do Rio de Janeiro, um outro beijo, que eu sabia sobre essa história. Tá, Só que foi assim, ó. anterior ao beijo esse do Walter Foster e da vida, correto? É anterior. Mas não foi em TV aberta, era uma coisa experimental, não era Claro. todo mundo que pôde ver. Claro. Gente, para valer mesmo, foi também a gente lembrar que foi o primeiro beijo em novelas, de modo geral no mundo. Isso quem atesta é o Mauro Alencar, que é um dos maiores estudiosos de teledramaturgia do mundo, não só do Brasil. É muito difícil quando você questiona um dado desse, até por respeito às pessoas. Eu me Claro. preocupo muito com isso, porque não é uma televisão. Quando você assiste, parece que é uma produção em si. Isso, ó. Mas não. Você tem várias pessoas que estão por trás ali. Você tem Perfeito. vidas. Da mesma forma como tem telespectadores que foram tocados por um lado, tem profissionais de televisão que foram e de rádio que foram tocados pelo outro. É um Certamente. processo, é uma troca. É uma história de do Brasil, né? História do mundo, É uma história relação da simbiótica humanidade. entre o pessoal da frente e atrás das câmeras, né? Sim. E gente que assim fez de tudo e às vezes pode até parecer. Eu tomo muito cuidado quando eu vou expor alguma coisa, porque por razões de respeito. Porque o que acontece? Se você faz uma coisa sintética e fala sobre o primeiro beijo, a primeira transmissão televisiva, os primeiros avanços, e aí você não toma cuidado com as palavras, pode parecer que essas pessoas mentiram, ou vamos dizer, a vida inteira, Claro, que não é bem ou que se está tirando o crédito de alguém e dando para outra pessoa, correto? assim. Sim, ou assim, que claro, existem muitos casos que o crédito está errado. Você Certamente. O tem muitos crédito oficial provedores de muitas vezes está histórico errado, aí, né? tem mesmo. Mas o que que acontece? Eu me recordo muito bem que nesse período ela era ao vivo, regional. Então, o que acontecia do outro lado, quem estava num outro ponto, eu falo, se você quiser que eu te conte de ponta a ponta a história da Excelsior, jamais eu vou te contar de ponta a ponta. Por quê? Porque eu vou precisar fazer essa imersão praça por praça. Você é de Claro. Porto Alegre. A gente tem que lembrar na Rede Excelsior a importância que a TV Gaúcha, hoje RBS, foi importante, foi, como chama, foi simbólica no início da consolidação da Excelsior como rede. Ela foi afiliada da Excelsior muito Eu sei. antes de ser da Globo. E tinha aí no Rio Grande do Sul também uma outra coisa interessante. Em São Paulo e na Rede Excelsior tinha os bonequinhos que você até colocou a Isso. vinhetinha do Ritinho Paulinho. E existia uma versão da TV Gaúcha dos dois bonequinhos. Há sim uma versão gaúcha da mesma coisa. Sim. Sei o que você vai dizer, mas. E que, por sua vez, foi inspirado em dois bonecos que o Edson Leite viu na Argentina. Então, olha como a história, se a gente puxa, vai vindo. E aí eu sei que esse negócio de eu escrever de uma, da outra, pesquisar aqui e ali, eu fui ligando os pontos e achando várias coisas que estavam sendo mal contadas. Então, por exemplo, nesse momento que eu tô junto com a Bert, eu tô conseguindo ligar as histórias baseado na experiência que eu já tinha, mas também aprendendo muito, não tendo vergonha disso, de eu não sei. Ninguém sabe tudo. E nunca vai saber, porque quanto mais você vai puxando, vai descobrindo. E a Claro, claro, claro. gente É como se fosse um buraco sem fundo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. E me diz uma coisa, querido. Queres deixar para o pessoal que está ouvindo aí o endereço da internet para a pessoa, de repente, poder acessar e saber mais sobre a memória aberta, que é a memória da Associação sim. Brasileira dos Emissores de Rádio e TV, e, de repente, até também falar sobre o projeto que tu coordenas, que é a Memória da Mídia, que é, se quiser falar aí o endereço bem devagarinho, já que o pessoal, muita gente está ouvindo no carro e tudo mais. É memoria.aberte, aberte é como se fosse aberta, só que sem o a, .org.br, memoria.aberte.org.br. E aí, o Perfeito, querido. Memória da Esse é da Mídia, Aberto, obviamente, né? Então, fala daí, e qual é o endereço do projeto Memória da Mídia? ele fala não só de televisão, ele fala de rádio, jornalismo e outras Não, coisas sim, tudo bem, que eu quis mas é expor também o meu da acervo de radiodifusão, pouco em pouco. Ainda tem muita coisa para entrar. É memoriadamídia.com.br. Tá, Então, www.memoriadamídia.com.br. Tá. isso. E quando é que esse livro sobre a Tupi sai, querido? A primeira edição ele está disponível no Memória Aberta mesmo. É uma trilogia. A primeira edição ela saiu no dia 18 de setembro, que ela vai desde os primórdios da televisão no mundo até várias transmissões experimentais feitas no Brasil, não só pela Tupi. Tá, mas só uma Inclusive coisinha, eu cheguei uma. até a postar a capa com o um índiozinho, uma capa vermelha, TV Tupi do tamanho do Brasil, que era o volume 1, correto? Isso. E agora, no dia, aliás, amanhã, Amanhã? vai ser postado o segundo livro. Que Então, o legal! que é o aniversário do Beto Rockefeller, né, que tem a ver com essa segunda fase, porque Luiz a Gustavo primeira edição ela estrelando, o pessoal vai deve se até lembrar, uma novela meio que 1950. quebrou aquele, entre aspas, existia quase que um ranço, né, de as novelas serem muito melodramáticas, muito, né, como é que, muito assim, rígidas, né, muito baseadas também em dramalhões de origem da América Latina. Então, o pessoal obviamente lembra lá que foi a primeira novela, digamos assim, com uma pegada moderna da televisão brasileira, digamos assim. Isso mesmo, com o Luiz Gustavo, e o argumento Exatamente, era com do Luiz Cassiano Gustavo. Dos Mendes. Hã? E o argumento da novela foi do Cassiano Gabus Mendes. Isso, exatamente. Até depois teve até filme, até. Querido, assim, ó, como falasse, né, a gente começa a cavocar e o assunto não para mais. Quer dizer, é uma lástima, porque sabes que a gente tem, assim, muito, esse tipo de papo é um papo agradabilíssimo para quem tem um lado nostálgico forte. Então, nossa, é uma coisa de se esbaldar. Mas eu sei lá, eu quero te agradecer pela tua atenção. A gente já tinha tentado em outra semana, tinha sido meio complicado de achar um dia. Eu sei que não foi fácil para ti, por causa das tuas aulas, reservar um horário com a gente aqui, mas eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, tá bom? E contem sempre comigo, eu que agradeço, porque foi um prazer e assim é voltar no tempo e como eu estava falando, esse segundo volume, a gente vai agora amanhã. Vai até o final dos anos 60 e depois o terceiro, que é lá em dezembro, até o final do Tupi e o legado. Então, Que legal. resgatar essa memória toda é muito importante para mim, porque é o que eu falei, não é para mim, é para todo mundo. Eu só sou instrumento de dar voz a quem no Certamente. passado ficou apagado, Uau. por N razões. Então, assim, a gente manter viva a memória, porque um país sem memória não é um país. Você tem que aproveitar a Certamente, memória para certamente. pensar nos erros e corrigi-los. E o que foi bom, aperfeiçoa, continua fazendo. Repare que nesse momento de pandemia, o que nós mais vimos num primeiro momento foi as emissoras recorrendo aos arquivos e vendo Certamente, quão claro. importante você recuperar isso e que dá audiência. E a Maravilha. audiência é E não grosso, vamos dá audiência. esquecer, obviamente, citaste a Rede Viva, né? A Rede Viva, a força que deu para em matéria de audiência, né? Porque a gente, me parece que muita gente no Brasil acha que não existe espaço para nostalgia, mas a Rede Viva provou que existe e muito espaço para isso. A TV Cultura também é uma que sempre Perfeito. valorizou a memória. Então, assim, uma coisa que a Vida Alves sempre me falou e que eu sempre bato isso em entrevistas e com os meus alunos, com amigos e tudo, é que assim, e com colegas da área, quando você for fazer qualquer coisa que seja, faça de uma forma que toque a pessoa que está do outro lado. Claro. Porque é isso que é a verdadeira interatividade, não é a Perfeito. interatividade tecnológica. Então, o que você está fazendo, por exemplo, da Showtime, do seu programa, é justamente a ter um momento que você toca a parte, às vezes, mais sensível, que é o passado de uma pessoa, aquelas coisas que trouxeram a nostalgia, que trouxeram até bons tempos para a pessoa e que ela está precisando Claro, claro. daquilo para ir pro futuro, não ficar preso no passado, mas Não. assim, ver que assim sempre tem um dia de amanhã. Aliás, é uma das novelas da Vida Alves chamava Há Sempre o Amanhã. Não, eu acho que a palavra-chave aqui tem tudo a ver com o que tu fazes, o que a gente tenta um pouquinho também fazer, mas tem tudo a ver com a palavra resgate, né? É resgatar aquilo que teve muita importância, que ainda é relevante, que a gente pode aprender com isso e seguir adiante com esse conhecimento, né? Não deixar a coisa no esquecimento, né? Então, querido, assim, ó, de novo, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Obrigado. Jamais esqueci quem está do outro lado. Então, meu abraço também aos ouvintes. Querido, muito obrigado de novo, tá, querido? Falando sério, tá? A gente conversou com Elmo Frankfort. Então, muito obrigado, querido. Até mais, querido. Tchau. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, eu. Abração, tchau. Vamos lá, Marquinho. E aí, queridão? Vamos lá, então. Infelizmente, aquele papo assim. Felizmente e infelizmente, né? Mas tem muita música que eu acho legal que vai tocar, mas. Eu tento escolher, né, alguma coisa obscura, mas que tenha que deveria ficar conhecida para o grande público, mas infelizmente acho que me enfunerei de novo, porque tem umas canções aí que tem cujo título traduzido para o inglês vai poder me sacanear para variar. Então vamos lá, querido. Vamos lá. When you said you loved me, no one above me, yes, you lied, although I was tempted by that look in your eyes, and there's no lie, someday you'll be sorry for all those lies you told to me, you'll see. Should have told the truth while you had a chance. The first time we met, I shall never forget. You said that I was a one. Now realize that you lied, and you did it for no reason. You say we would marry and we'd be happy, happy as could be. But now I can plainly see that you lied to me. I shall never forget. You said that I was the one. Now I realize that you lied, and you did it for no reason why. You said we would marry and we'd be happy, happy as could be. But now I can plainly see that you lied to me. You lied, you lied to me. Marco Antônio. Ah, pois é, querido, a gente tá na década de 50, já comecei meio mal, quer dizer, gosto da canção, acho que o pessoal tá escutando, né, deve estar até tocado pela canção, mas traduzindo aqui, né, já que o João já tá preparado, consigo até visualizar ele assim, se arrumando a poltrona, né, já tá, pois é. Essa canção, basicamente, o cara fala, né, pô, tu falou que ia casar comigo, mas you lied, né, você mentiu, né, é uma canção da virada de 50 para 51, o nome do cantor, já deixando claro, o pessoal vai achar que daqui a pouco era nome artístico, era nome de batismo mesmo. Ivory Joe Hunter. Ou seja, Ivory, né, traduzindo literalmente, seria marfim. Era um afro-americano, até o pessoal achava até que era, de repente, era uma piada, né, por ele ser negro e o nome Ivory, mas não, foi nome de batismo. Até, ele dizia até que ele achava que tinha a ver com antepassados dele terem vindo da costa do Marfim. Então, ter dado esse nome, né? E o Hunter, né, que pode ser caçador, mas na verdade também é sobrenome, né? Então, Ivory Joseph Hunter, ou Ivory Joe Hunter. Nessa canção que a gente ouviu, é de 51, infelizmente não fez sucesso algum. Um sucessão dele já vai vir daqui a pouco, é uma canção chamada Since I Met You Baby, de novo, me sacaneando aqui, que é uma canção do ano de 56, quer dizer, que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, Desde que eu conheci você, meu amor, né, minha querida baby, né. Pois é, minha Renzo cara. Mora pois tá é. Feliz. Pois é, a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, ele basicamente fala que a vida dele mudou desde que ele conheceu a pessoa. Então, o Ivory Joe Hunter, a gente nasceu em Kirbyville, uma minúscula cidade do Texas, em 1914, morreu em 74, aos 60 anos de idade, em Memphis, no Tennessee, de câncer nos pulmões. Foi um compositor, pianista, cantor de, mais do gênero rhythm and blues, né? Ele começou profissionalmente aos 18 anos, mas já desde os 13 era pianista de mão cheia. O pai era autodidata em violão e amava tocar pela casa, e a mãe, por onde ia, cantava, interpretava canções de gospel. A grande parte do público do Ivory Joe Hunter era o pessoal da área do jazz, e ele era tão prestigiado pelos jazzistas que ele até foi homenageado num festival de jazz de Monterey, das edições do festival de jazz de lá. Quer ver só como o talento dele viajava pelas veias da família, João? Olha só, o Ivory era tio do Rick Stevens, vocal do Tower of Power. É. Uma banda que a gente gosta bastante, já tocamos várias vezes nos programas da rádio. O Ivory, daí, com 25 anos, também chegou a ter programa de rádio, e aos 30 teve o primeiro hit a galgar o topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos. Ele chamava muita atenção porque tinha 1,94m de altura, sempre gostou de usar ternos coloridos e tinha um temperamento pra lá de forte. O Pat Boone e o Elvis Presley eram enormes fãs dele e gravaram canções escritas pelo Ivory. Alguns críticos estimam que ele morreu tendo cerca de 7 mil canções escritas por ele. Barbaridade. Claro, muitas não foram gravadas, né? Mas que ele compôs cerca de 7 mil canções. Né? Ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como... o original era Mischief, e no Brasil levamos um título quase de porno chanchada. A primeira transa de Jonathan, que era uma comédia dramático-romântica muito legal, passava direto na sessão da tarde, até com a falecida... Né, esposa do John Travolta, com a Kelly Preston, era a primeira transa de Jonathan, um título no Brasil, originalmente Mischief, e também Bom Dia, Vietnã. João, vou te pedir, toque um pouquinho, por favor, da Desde que eu conheci você. Obrigado, aí. Viu? Vamos lá, Rogério. Vamos lá. since I met you, baby, my whole life has changed. Pois é, a primeira que a gente ouviu na íntegra, a canção You Lied, era da virada de 50 para 51. Essa, Since I Met You Baby, que foi grande sucesso nos Estados Unidos, é de 56. Ainda bem que não tem que traduzir a letra toda, né? Porque eu vou te contar, acho que eu pagaria para não traduzir. Porque essa letra, assim, é uma declaração direta. Fico imaginando, assim, só o início, né? Desde que conheci você, baby, né? Minha vida toda mudou. Né? E eu fico só imaginando o João rolando de rir e gargalhando alto. Obviamente, como ele... Essa mostra, você tá ouvindo essa gargalhada no fundo, seria, imagina, assim... De repente, na nona potência, se eu tivesse que, obviamente, traduzir a letra toda. Né? E, obviamente, ia ter que ser, obviamente, no clima, né, João? O cara não vai só lendo de forma mecânica, né? Tem que traduzir meio quase que interpretando, correto? Não, né? Tem que mandar o Davi, tem que mandar o Davi Rock fazer isso. Exatamente, exatamente. Por favor, João, amigos, anos 60. Gosto muito desse grupo. Eu sei. Vamos lá. I've seen Marco Antônio. Ah, valeu, querido. Esse grupo, The Foundations, o nome da canção, que infelizmente não fez sucesso, The Writing on the Wall, também conhecida como I've Seen the Writing on the Wall, traduzindo, pegando o sentido do título da canção e do tema, né, da canção, Writing on the Wall, literalmente queria, obviamente iria dizer escrita na parede, mas quer dizer, na verdade, uma expressão que se usa em inglês, que significa sinais, né? Então, assim, no sentido de ele estava avisando que ele já sacou os sinais, né? Ou seja, que ia acabar o relacionamento. Então, assim, quando o cara fala, né? Oh, I've seen the writing on the wall about my relationship, por exemplo, quer dizer, bah, o cara já está prevendo que a coisa não vai, né? Tem um sinal aqui ali que está mostrando para ele de forma discreta que o futuro né, o que vai acontecer no futuro. Então, um sucessão dessa banda maravilhosa, The Foundations, foi Build Me Up Buttercup, que é de 68, essa Writing on the Wall é de 67. O Build Me Up Buttercup, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a mais famosa deles, basicamente quer dizer assim, Buttercup é uma expressão que poderia ser equivalente a Honey, ou a Dear, ou a Baby, né, um elogio, tipo assim, meu docinho. E Build Me Up seria, né, no sentido assim de elevar-me no sentido de expectativas, né? Então, a canção que a gente vai ver daqui a pouco com um trechinho, que é a mais famosa, muita gente vai reconhecer, tá falando que ele fica meio reclamando porque que ela coloca ele no clima, porque ela deixa ele na expectativa para depois só frustrá-lo. Então, o que eu vou falar dessa banda? É uma banda de soul music britânica. O grupo se juntou primeiro num subúrbio do oeste de Londres. Tinha gente de Ilhas do Caribe, britânicos brancos, tinha também um dominicano, né, e um cara do Sri Lanka. Tinha gente na banda que sustentava, quando começou no grupo, trabalhando como decorador de ambientes, tinha outros que eram músicos de bares e até um pugilista. Né. O grupo foi ativo de 67 a 70, teve um número bem grande de compositores, de integrantes. E vários integrantes diferentes entraram e saíram. Começaram com 9 integrantes, mas mudaram muito desse pessoal nesses poucos anos. Foi um dos primeiros grupos britânicos a fazer um som que era considerado na Inglaterra como um som típico da Motown, né? A Motown é aquela gravadora americana, então eles britânicos, só que eram muito influenciados pelo que se fazia na Motown. Vale dizer que o empresário Brian Epstein, né, dos Beatles, decidiu ajudá-los no começo da carreira, mas mês depois de contratá-los ele morreu, e daí o contrato foi por água abaixo. O maior sucesso deles são Baby Now That I Found You, Takes a Girl Like You, Build Me a Buttercup, que eu já ouvi um trechinho daqui a pouco. E o que eu posso dizer? Esse grupo pode ser ouvido na comédia de ação italiana E Solo Questione di Punto di Vista, na obra-prima Quem Vai Ficar com Mary, com Cameron Diaz, Ben Stiller, um filme maravilhoso, e também no A Donzela Disse Sim. Então, João, por favor, toca aí, por favor, Build Me a Buttercup, a mais famosa deles. Um trechinho, por favor. Uma outra deles que fez muito sucesso também, In The Bad, Bad Old Days. Ah, sim. Mas essa não fez bastante sucesso, mas não foi no Brasil, né? Não, no Brasil também tocou muito. Ah, no Brasil também tocou muito? Tocou. Eu não sabia que no Brasil tinha tocado muito, sabia que no Reino Unido também eles tiveram, tipo assim, 4 grandes sucessos, né? Querido, acho que a gente pode passar nos anos 70, um cara que certamente só aqui na rádio a gente desencava canções que não são toca canções, toca algo dele que não é a canção mais famosa. Verdade. Vamos lá, querido, por favor, anos 70. Oh, darling, since you have tumbled into my life, I seem to have so much more love in this pen. Well, I hope you can see what you're doing to me, and I hope you wanna do it again. Again. look like I want it again. Essa é de 78. É de 78, sucessão dele é de 80 para 81, o pessoal vai reconhecer quando a gente tocar um trechinho daqui a pouco, mas quem é esse cantor, até acho, a voz dele até lembra um pouquinho, na minha opinião, nessa, principalmente nessa canção, um pouquinho James Taylor, até, não o tipo de música, mas o timbre de voz. Esse cantor é o Joey, J-O-E-Y, né? Joey, apelido de Joe, que já é apelido de Joseph, né? Scarberry. S-C-A-R-B-U-R-Y. Falar um pouquinho dele, então. Ele nasceu em Ontário, não no Canadá. Ontário, na Califórnia, não muito longe de uma cidade. O João, obviamente, coloquei o traseiro na reta e falei há um tempão que eu morei um tempo em Rancho Cucamonga, Rancho Cucamonga. Pois é, bem pertinho de Rancho Cucamonga. O Joe Scarberry fez 65 anos este ano. E, aos 14 anos, ele... sabe quem foi o olheiro, o cara que tipo assim, que o achou, na verdade seria olheiro tem muito mais, obviamente, a ver com o lance do visual, mas o cara que o escutou pela primeira vez cantando de forma amadora e gostou, junto vai cair duro, o pai do Jimmy Webb, né, mega músico que a gente toca aqui direto nos programas da rádio. Pois é, o pai do Jimmy Webb, do grande músico Jimmy Webb, ouviu o Joe Scarborough e daí decidiu contratá-lo. O Joe tinha apenas 14 anos, só que o primeiro single dele, que era uma canção chamada She Never Smiles Anymore, ou seja, ela não tem sorrido mais, foi o maior fracasso dele. Então, assim, aquela pegada, aquele entusiasmo que ele teve, com 14 anos, tendo uma gravadora, logo ele estava sem gravadora. Ele acabou daí virando backing vocal para a cantora country Loretta Lynn, né? E o sucesso só bateu realmente na porta dele no comecinho dos anos 80, quando, vamos chamar assim, de John Williams, das trilhas de TV, né? O Mike Post, outro que tu adoras, né, João, o contratou. Tava meio desesperado, que tinha um seriado cômico de super-herói, né, o super-herói americano, Greatest American Hero, e o Mike Post, né, mega músico, mega compositor de trilhas para TV, não tava conseguindo achar uma canção, tema que prestasse. Contratou o Joe Scarborough, e daí ele fez a canção, né, Believe It or Not, que chegou ao segundo lugar na lista da Billboard, do Hot 100, né, das 100 mais da Billboard. O pessoal deve se lembrar do seriado, passava no SBT, né, uma nave escolhe um professor lá para ele virar super-herói, só que ele trapalhão, deixa o manual de instruções nessa caixa que é dada pelos SDS, ele tem uma roupa que o dá superpoderes, ele pode voar, só que o Braco ele passa meio que a série toda tentando aprender a voar direito, né? Ele não conseguia pousar. Era com o grande William Cat. É, mas ele não aprendeu a besta porque ele perdeu o manual de instruções. Manual, exatamente. O manual ele deixou lá, acho que foi até no deserto, se eu não me engano, que a nave chega e ele derruba o manual de instruções. Pois é. O Joe Scarborough daí... também fez uma canção um tempo para um outro seriado, um seriado policial chamado Cara, no Brasil era Cara e Coroa, em inglês era Hardcastle McCormick, deu um seriado que durou 67 episódios, mas o compacto em si com a canção não vendeu. Ele continua sendo requisitado letrista na indústria da música country nos dias de hoje. Ele pode ser ouvido nas sonoras, como eu falei, do seriado Super-Herói Americano, também tinha um outro seriado que durou pouco, com o Nick Mancuso estrelando, era Stingray, no Brasil era Contrato de Risco, e também Plantão Médico. João, toca um trechinho, por favor, do Creia ou Não, Believe It or Not, com a sucessão do Joe Scarborough. Isso tocou até cansar, velho. Eu me lembro que a gente... Eu ficava continuando durante anos, né? Porque tem muito pouca informação sobre esse cantor, né? E a dificuldade que foi achar outras canções dele, mas porque fora dos Estados Unidos... Nos Estados Unidos ele teve, tipo assim... Dá pra dizer que ele teve, assim, tipo, dois sucessos, mas essa fez muito mais sucesso que o segundo lugar, tipo assim. Mas fora... dos Estados Unidos e do Canadá, literalmente ele é um one hit wonder, né? Cantor de um sucesso só. Então, se a gente puder adentrar os anos 80, é um cara que eu não gosto, mas achei uma canção dele que eu acho que merecia ter feito sucesso. Vamos lá, João, por favor, anos 80. Prisoner of the things I've done, beneath the pride. Marco Antônio. Rapaz, a gente tá na década de 80, a gente ouviu aí, como eu falei, um cara que eu conheço pouquíssimo dele, mas sucessão dele mesmo eu detestava, detesto, não é essa canção aí que não fez sucesso, o nome dele, Richard Marx, né? Essa canção, Wait for the Sunrise, né? Espere o Sol Nascer, Espere até o Sol Nascer, uma canção da virada de 88 para 89, sucessão dele, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, é Right Here Waiting, né? Estou aqui esperando por você, né? Uma canção de 89. Eu vou tomar o primeiro voo. fala aí, João, não te ouvi, desculpa, eu fala aí. Eu vou tomar o primeiro voo. Tá. O Richard Marx nasceu em Highland Park, no estado de Illinois, é uma cidade até que serviu de locação para filmes como Curtindo a Vida Doidado, Gatinhas e Gatões, Esqueceram de Mim. Ele é de família de ascendência judaica, ele fez há uns 2 meses, 57 anos de idade, 57 anos, ele é um cantor pop romântico e também de rock, né? essa power ballad que vocês ouviram aí, essa balada roqueira, Wait for the Sunrise, não fez sucesso, como eu falei. Ele, olha só, ele fez backing vocals, começou fazendo backing vocals pro grande produtor David Foster, né? Ele pode ser ouvido fazendo backing na trilha sonora de um filme que eu adoro, Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, Sun Elmo's Fire. Ele também fez backing para a banda, né, Chicago, olha só, Madonna, Julio Iglesias, Lionel Richie e George Benson. Foi casado por 25 anos com a maravilhosa cantora, atriz e bailarina Cynthia Rhodes. Você deve se lembrar, ela era coadjuvante no filme Flashdance, também foi coadjuvante no Dirty Dancing e foi o papel meio da Amélia, né? A mulher confiável, a mulher, digamos assim, para casar no filme Stayin' Alive, os embalos continuam. Ela até canta também no filme. Tem até também dueto com o Frank Stallone no filme Stayin' Alive, os embalos continuam. Separaram, tem 3 filhos juntos, né? O Richard Marx vendeu até hoje 31 milhões de discos. Ele pode ser ouvido nas trilhas sonoras dos seriados Moto Laser e South Park, e também na comédia dramática Nada em Comum, que é um filme com o grande Jack Gleason, com o Tom Hanks. Que eu posso dizer também, o pai dele, o Dick Marx, era um dos reis na área de jingles, né, canções para publicidade em Chicago, e então ele já meio cresceu, desde pequeno, assim, o pai dele levava ele para o estúdio, ele teve propagandas aí que ele fez, que ele cantarolou um trechinho aqui e ali, e depois quis realmente adentrar como cantor, como vocalista e compositor carreira própria, né? Só que, claro, ele fez muitos backing vocals pro pessoal. E por sinal, até ele andou até fazendo tour com a banda do Ringo Starr, até uns anos aí. João, toca, por favor, trechinho da canção dele que fez mega sucesso, que eu acho tão melosa que acho que pra dar diabetes. Para o cara ter crise de diabetes, por favor, pode ser, João? É de 89, Right Here Waiting. Eu não sabia se tu gostava ou não, eu imaginava isso que tu não gostava. Muito eu acho ruim. Que é muito, na minha opinião, muito maluco. Eu me considero um cara romântico, gosto de canções que me tocam. A gente vive comentando em programas da rádio aí sobre né, a música, como emociona. Essa eu acho assim, num nível assim de espremer lágrima, que eu acho muito descarada. Mas, né, seria. No Brasil, acho que praticamente dá pra dizer que é a canção que o tornou famoso, mas ele nos Estados Unidos teve cerca de, eu acho que ele teve bem uns 4 outros sucessos. Basicamente de 88, 89 até 91 ele teve vários sucessos. Então é isso aí, a gente ouviu o Richard Marx e quero agradecer pelo espaço, então agradecer o Elmo Frankfurt, que está nos ouvindo aí ainda, que nos deu a entrevista, e muito obrigado, e tentarei com todas as forças no nosso momento lounge na segunda que vem, estou fechando um lance de umas aulas aí particulares, mas eu tenho quase certeza que vai dar para a gente conversar um pouco, e eu pelo menos não vou te ajudar, mas enquanto sacaneio o Renzo na segunda, no nosso momento lounge de World Music lá, tá presente na segunda. E na terça, com outro marco de hoje, pode ser? Então, tá, João? Um abraço, até a semana para você. Gente, obrigado, tchau, tá? Querido. Valeu, tchau. A força, gente. Um abraço, Rogério, também. Abração, você, gente. Ouviu na Showtime o marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã comigo às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.